Atenção rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Olá, ouvinte do Gospel Hits, olá, emissoras de rádio e web rádio, tudo na paz por aí? Em clima de ano novo, estamos começando o Gospel Hits com os melhores louvores. Eu sou o Xandelli na comunicação e desejo um 2013 cheio de paz, esperança, amor e principalmente comunhão com Deus. Sem comunhão, nada vai pra frente. Independente da sua religião, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começando com a cantora Andréia Fontes, Tu És Santo. Para você que nos ouve e navega na internet, curta a nossa página no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Gospel Hits, só as melhores. Yeah. Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Quero ter um coração igual ao teu.

e o resto lhe será acrescentado, tá bom? Fique na paz do Rei Jesus e um feliz 2013! Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.